fazer 360 para livrar na porta que são 3804. Isso. Solo aí, 1409. Azul 4089, mantém o escutador da copa. Gente, quando for sim da saída? É da El. É, grato. Segurança, vejo o LED pro 4. Um pouquinho mais pra trás, Deixa a condição explosiva até o pai. Obrigado. Sete condições visuais, um Leão Bravo, reposto para o Barra. O link 08 completa a direita na proa 070 para estabilizar e reporta estável. Testando o eco, prossegue com condição visual nível de voo 1905 para Iguaçu. E eu mudando o eco, alto nível da presente. Perito ideal da presente. Tango eco, tá ligado. Eu seria pro ideal, tango eco. Pro ideal é 270. Com 6 horas, eu estou na 6712, estou vendo você na campina. Copa B? 1-3-2. Em frente, segura a direita, via Índia, ponto de espera 1 no momento de sinal 9-5, ajuste na 0 no 4, vamos voltar. Via Índia, ponto de espera, ajuda até, obrigado, boa tarde. Para o taxi voo 2067, está com 182 a bordo, 3,49 de autonomia, Fernando Calhão. 08, bom dia, confirmando a intenção, toque remitida. Afirmativo, fala de trabalho de chefe, está fazendo uma foto. Golf Livre Sonar, reporta ataque. Olimpo 086, continua a aproximação, reporte quando embate travado, ajuste pelo 0 no 4. Leva a frequência para a coordenação de tráfego local e bom pouso e valente. Olimpo 08, autorizado toque remitido da pistão na 0, vento 1 no 0 graus e 1 no 9. Capa remitida da pistão 0 graus. Só um instante de coordenação, já tá pronto táxi, o Mike Sergol? Tem, então só um instante de coordenação, inicialmente a arbórea após o direto destino será coordenada. Correio Salvador, boa tarde, Xané 6254, pode estar na 0-4. Xané 6254, boa tarde, manda um ponto de espera inicialmente no 0. Até pode estar na 6254. Alha 213, chama o centro Recife, frequência 25, décima 1, na secundária 13325, bom voo. 351, 3325, obrigado, 6213. Rapor, a saída é após direto destino em coordenação com o controle. Sim, mas é a luz. Xané 6254, após o P3 na curtíssima linha, mantenho no zero. Olha lá na curta, ali mantenho no zero, Xané 254. 0463, autorizado Léo, nível 180, decola da 1-0 com curva à direita no perfil de saída coral, após UF 677. Antena 5163, no transponder 119-18. Michael 2897, descend to 2,000 feet, KNH1014, clear, final ILS, X-ray approach, runway 10, report established. Okay, descend to 2,000 feet and clear for the ILS X-ray approach, runway 10 established, call you back, Michael 2897. Olimpo 08, socorre MTO 47, ingresso da perna do vento no zero, aguardando instruções. Perna do vento no zero, aguardando instruções, 08. Como é que Serra Golf, inicialmente ali, mantém no zero. Chanel 6254, decolagem autorizada, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Gente, gol 2067, mantém ponto de paradão no zero. Mais um instante para decolagem, Mike Serra Golf. Injeção de Michael, confirme sua chamada de pouso em torno. O 7-1-1 copiado. Salvador, boa tarde, Chanel 254. 254, boa. Contato radar, sobe, mantém nível 360, centro da El. Centro da El, 360, Chanel 254, pode voar direto, Preda? Privado. Já Preda, 254. Michael 2897, complete final, and call tower now, frequency 118.95, head of the land. Contact tower 118.95, thank you, Michael 2897. Bilhete Bravo Delta, descida até 3.000 pés, ajuste no 0-3. Ingresso de decolagem 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-2, nós agilizamos na medida do possível. Good morning, Lanco 2897 Heavy on the ILS, runway 10. Lanco 2897, good morning, continue approach, stand by runway 10, vacation. Continue approach and stand by runway 10, Lanco 2897. Mike Serra Golf, decolada 251, controle 1998, Serra Golf, bom dia. Serra Golf, gráfico, muito boa tarde. Boa tarde. Oi, transponda, 024, dá presente, 295, o ajuste na 094, vou lá. Até o Juliette Branco Delta, controle em Salvador. Paciente, está descendo para 2.000 pés. Vai estar, boa tarde, estabilizado. Runway 10, don't interfere your approach. Looking for traffic, Blanco 2997. Clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots, Blanco 2897. Clear to land runway 10, Blanco 2897. Gol 2067, decolado ao 52, controle 119.8, bom voo. Gol 2067. Em aproximação para Salvador, após o tráfego cruzar o seu nível, autorizaremos. Direto para Rio. Correto, gráfico. Foi dessa de chão, confirma? 290. Sete está presente direto de chão, Mike, Serra Golfo. Gráfico, está presente todo de chão, 290, Mike, Serra Golfo. Olha, 5432, controle 398, tá? 3216, posição é 7. Escrita correta, porta pronta, espera que você não é. 7. Paulo Salvador, muito boa tarde, eu vou 867. 867, está autorizado Brasília, nível 360, pela cola da pistão 0 com curva à direita, perfeito sair da boa, após o elefo, que acerta pelo nosso voo após o levantador do plano. 543, o transponto é 119, decima 80, continue. Brasília, decola da pista no zero, curva direita, as rodas não excesso, interceptor, perturbou no 7-5-4-2-7, aciona, controle de Salvador no site 19-8, informação para a parte, 8-7, tá bom. Tá correto, portão 9, é porta táxi. 8-7. Brown, good morning, Lanco 2-9-7 Heavy, runway 1-0, Mercedes B, Icon. Morning. Michael 2897, taxa para o Sky Alpha, Kilo e Tuxi. Vamos aí para o Pedro e o Banco, mais um. Taxiway clear via Alpha, Kilo e Sagan. Ok, Airfront 3, Airfront 3 para o Mike, Argo 2897. A chefe autorizada até Valência. Eu lembro, acho que arrumei o cupido, o código alocado, 0131. Afirmo. Gente, mantenha suas condições visuais. 500 pés, ajuste em Salvador 1013, a porta para a barra do comprimento. Autoriza 1000 do Novembro Oscar Romeu. Filmativo, volume 10, Novembro Oscar Romeu. Chamará no farol da barra, Romeu. Controle do 2067, autoriza ótimo. 2067, aguarde coordenação com o centro recife. Nada. Estabilizado no localizador, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, ciente, complete aproximação, Chantoi, 118 decimal 95. Delta. Controle para passar, Juliette Bravo Delta, estabilizado, vai passar no externo. Juliette Bravo Delta, boa tarde, continua aproximação, área pista livre, ajuste na 0 no frente. Ponte, Juliette Bravo Delta. Serra, Golf Oscar. Confirmando, reporta no ponto. Está atualizado, reporta no ponto de espera para ingresso. Então, acione 0132. Mantenha-se sob condições visuais, confirma atitude. Foxtrot November Alpha Hotel, tem frequência livre, está presente. Reporta-me através de Vera Cruz para o controle Salvador. Olimpo 08 no solo 58, liberando o Echo, taxina me escuta Alpha Delta e reporta para o cruzamento. Guilherme Bravo Delta confirmando pouso no zero, prossegue no site. Manda zero. Cliente, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1 a 1 no 0 graus, 1 a 2 nós. Cliente, Bravo Delta. Azul 4089 com 76 borda, alternando 3 horas 36 minutos, alternando Monte Claro, Serra Brava, 7 quilômetros para o carro. Sobre parte de ataque Índia, quanto que espera uma noite de semana de tempo? Vai 0, 1 a 3, bom. Sete, Apache Índia, considera na onda com 0, 1895, 1013 agora, graças a Deus, bom trabalho, até a próxima, Azul 4089. Como é que serra agosto tudo manter uma centena? Autorizado uma centena, grato. Sete agora com o centro Recife, 1.25, decimal 1, alterno 33, decimal 2.5. 2.5 no 3.3, decimal 1. Travessa Nova Barra, 99 Romeu. Travessa Nova Barra, Romeu, tem frequência livre, está presente, atenta a tráfego no corredor Caixa Pego, mantendo 1 no meu pé, sentido contrário. Ligando 75, 99 Romeu. Bravo Delta no solo 01, libera na taxiway Echo e ao liberar solo no 21, décima 1. Garoto após passagem do tráfego, autorizado o cruzamento no 0 até o pátio militar via hotel. Boa Azul 4089, próxima ponte espera da Rosário, está pronto. Azul 4089, ali mantém que estão ligando. Tem, que Lima deu uma zero, Azul 4089. Tem alça aqui na tela parte 3, quando ela... Fiosca decolada 02, controle 199, décima 8, bom voo. Controle 198, graças, que é a vocação. Azul 4089, quando pronto, decolagem autorizada, pistão 90, vento 1 a 1 a 0 graus, 129. Paciente, ingressando e iniciando, azul 4089. Corredor Axel, no meu site, se escuta. Terra, UF, eu acho controle Salvador, mantendo sob condições visuais, número 10, ajuste em Salvador, número 013, corredor Axé, confirme teu site. Terra, é porta para o da barra, pelo trânsito. É porta para o da barra, o Thiago, aqui, ó. Dois, 1-4463, contato com a dada de colagem, estudo para o nível 1-80, após 2 mil pés direto coral. Aqui é 1-80, após 2 mil pés coral, 4-4-9. Você tem um prato da inicial cruzamento da Bahia de Todos os Santos, a 3 milhas do farol da barra. Ele prossegue para Valença. Marito, correção, você quer seguir via corredor Axé pro aeroclube? November Alpha Hotel, então tem frequência livre da presente, November Alpha Hotel. Informação, ataque. Plena 1-4-1, controle de Salvador, sendo identificação, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-1-3, autorizado, chegada bom, fechado. 4-3, chegada bom, Plena 1-4-1. Plena 1-4-1, fica tanto tráfego no sentido com rumo nordeste, ele já passou em Vera Cruz, fica tanto ao mesmo. Você acha que tem frequência livre da presente para autocoordenação? Após a rolagem do Tan Lima, mantém 1-0, 8-7 também. Após 2 mil pés direto, Oriente 2000, voa Momo 3, jogo no meio, obrigado. Palma Índia, Tango Eco, 70 tráfego, posição de 11 horas, 20 milhas, mantendo nível 100, Cirrus 22 para mediação de barreira. Decolagem aqui, soma 0, 1, 8, 7, 7. 1, 3, 3, decimal 2, 5, alterna 1, 2, 6, decimal 0. Agora 3, 3, 2, 5, alternado 2, 6, 0, mais ferramenta de grau, botar no nosso lado. Boa. Acione identificação, desça para nível 120, ajuste 10 no 3 da presente voando, toque. Aqui descendo para 120 da presente voando, toque, 063, 1867, contato radar na decolagem, subo para nível 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, 1867. Informo tráfego, posição de 2 horas, 2 milhas, rumo sudoeste, cruzando nível 090 para 4.000 pés, 1.320. 3.320. O tráfego já foi superado mesmo. Sim, tiver agora código por 32 no meio. Obrigado. O chanel é 141, é o número 1 na aproximação. Condições de voador e completar o procedimento? Negativo. Vou na contagem para 300, né, patrão? Estou 3D, está obrigado para isso. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Palma Índia, Tango Eco, controle. Para o serviço de informação e alerta agora com centro de curso 133, decimal 25, alterna 126, decimal 0, com você. Boa. 763, presente o COS. Azul 4976, coordena com a equipe de São, chama para o táxi. Chegou lá, chama para o táxi. São 3216, chamo Centro Recife em 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Vai chamar 2545, 2855, 216, obrigado, bom dia. Azul 4463, me através da posição coral, serviço radar terminado, mantém o nível de voo 180, chame agora controle IDEL em 120, decimal 1. Redução 2209, número 2 para aproximação. Iniciando a redução para 229, janeiro 6315. Prisma 5, fim indicado. 2509. Eu te mantenho 240, mas... Tente, eu mantenho 240. Estão seguindo dois táxis autorizados, reporta na hotel para o cruzamento. Reportará o hotel cruzamento. 1867, chame agora Centro Recife em 133, decimal 25, alterna 126, decimal 0. 3325, 200, obrigado. Estabilizado? Eu ativo, localizador. Vente, complete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 395, obrigado, vamos trabalhar. Boa, o chalé 6315, desça para 2.000 pés, livre ILS-X-8, estão na zero, reporte estabilizado. 2.000 pés, livre X-8, reporte estabilizado, chalé 6315. Contando o ajuste 1013? Afirmativo, ajuste padrão. Obrigado. Boa tarde, chalé 6141, full LS, baixar travado. Canamé 141, boa tarde, pouso autorizado. É 10, vento 110 graus, 149. Eu me pouso na 10, né? E a 141. Ponto espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 no Índia. O ponto espera turno 118, decimal 95, ajuste 10 no 3. Boa tarde, acende a identificação. Vista para 4 mil pés, ajuste 10, 13, está presente voando, Duna. Duna presente, 4 mil, voando. Bravo Delta autorizado para a Vitória da Conquista, nível 100, decola da 17, após decolagem curva à direita, na saída Arbor, transição elétrica, após direto para o ar, após sair com ponto rota do plano. Transponder 5453, controle 119.8. Para 14.8.95. 2.18.95, janeiro 6315, boa. Próxima direita, Fox, Fono 21, decimal 1. Fox, 21, na hora. É, Fono 4, obrigado, bom trabalho. Sábio, janela 6315, passando externo, baixado e travado. Janela 6315, continua aproximação, guarda no 3 calibre, caravana força aérea, peça a gente a rolagem. Fecha o outro, pista livre, janela 6315. Livre decolagem, pistão 10, vento 110 graus, 13 nós, com 23. Salve Salvador, boa tarde, Cinema 141, devolvendo para a história. O Cinema 141, autorizado táxi de alta, reportando sua Juliette. Táxi de alta, para a Juliette, não é importante. Afirma, após pouso no mesmo ali, mantendo 0 do 4971. Pastor 32, decolador 29, controle 119.8, bom voo. 198, grata. Bom início. Igualmente. Alfa Delta autorizado, parte 1 no Índia, até ponto de espera da pista no 0, ponto de espera turno no 895, ajuste no 0 no 3. Autorizado, até ponto de espera no 0, via Macrinha, via Juliette Travolante. 3-2, contato para dar na decolagem, vou para o nível 090, direto com a dívida presente. Presente, direto com a dívida, 090, 3-2. A 320, ciente desse para 2-10, ajuste 1-0-1-3, livre e alerta 3, pistão na 0, reporte estabilizado. 3-1-5, no solo 2-9, libera via Fox, solo no 2-1-1. Liga na Fox, me chama solo 2-1-1, janela 63. Salvador, boa tarde, Chané 6315, livrando o Foxtrot. Chané 6315, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 01. Autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 1, Chané 6315. Gente, por solicitação do controle, mais 2 minutos para a decolagem, devido ao cara matrícula na frente, o azul 4971. Tá, Azul 4976, decolagem autorizada 1-0, vento 1-1-0 graus, 1-3. 976, cruzando 1.200 pés, subindo 150. Azul 4976, contato radar na decolagem, suba para nível 150, direto lotar. Direto lotar. Solicita o nível 170. Durante alguma desconexão com o centro de Recife, Azul 4976. Inicialmente subindo por 150. Poxa, inicialmente 150. Bravo Delta, decolagem autorizada 10, vento 120 graus, 139. Delta decolado aos 35, controle 19, 8, bom voo. 19, 8, Delta, graças a Deus. Controle Salvador, Papa Tango, Juliette, Bravo Delta. Papa Tango, Juliette, Bravo Delta, contato radar na decolagem, suba para nível 100, após 2.000 pés, direto elétrico. Após 2.000 pés, direto elétrico, Juliette, Bravo Delta.